E aí, pessoas! Aqui é o Jorge Augusto e finalmente a nossa primeira parte 2! Tudo que tem parte 1 tem que ter a parte 2, né? Aqui é o Álvaro e você já reparou que o Jorge sempre começa a entrar dando risada depois? Eu vou fazer o quê? Eu racho o bico! É engraçadinho, Jorge, engraçadinho, palhacito. Então, Skoll! Vamos aí brindar aos mais fodas guerreiros do mundo, depois dos Cavaleiros de Ouro e depois do Saga. Tinha que começar a treta, né? Mas ok. Aqui é o Eduardo Filhote e golpe mais poderoso do que Garras do Tigre Negro não tem nessa saga. Ah não, Espada de Odin é muito mais legal. Ah não, velho. Não é um Garras do Tigre Negro! Saca, velho? Tem um que é melhor. Tem um melhor. Fala, qual que é melhor então, Dali? Não, melhor do que esse só. Iki! Pior que fica igualzinho! Alguém manda esse áudio pro dublador do Shun, por favor? E aí, otakus, otomes e similares, acho que vocês já entenderam qual é o tema do nosso episódio de hoje. E sim, a nossa segunda parte do especial de Cavaleiros do Zodíaco. E hoje a gente vai trazer o arco da saga de Asgard e também o equivalente dele no mangá, que é os Blue Warriors, que é aquela hora em que o Yoga se sentiu prejudicado na saga do santuário e resolveu fazer uma saga, um arco sozinho dele. É claro. Porque ele é tão foda que ele merece um... Não, eu diria... ele se sentiu prejudicado por causa da Casa de Libra, né, velho? Sim, o que acontece na Casa de Libra fica na Casa de Libra. O Yoga sentiu que deram um gelo nele. Ai... Ok, vamos lá, eu vou puxar aqui o nosso perfil técnico do anime, né, que é o mesmo até o final da saga de Poseidon. Ele começou a ser exibido entre 14 de maio de 1988 até 5 de novembro de 1989, isso no Japão. Ele foi produzido pelos estúdios da Toei, obviamente, né, e teve 20... Cavaleiros, né? Sim, e foi transmitido pela TV Asahi, e ele teve como abertura a música Soldier Dream, que vocês escutaram agora na entrada, e o encerramento Blue Dream, que é um dos encerramentos tristes que os Cavaleiros têm. Ah, é bonitinho, não é triste. É triste, né, pô? É, e o álbum da trilha sonora que é relacionado... É o álbum número 6. Bom, agora vamos chamar o... Como diria, o nosso... Agora que a gente fechou a Wikipédia, né? Agora a gente vai chamar o nosso mestre ancião dos 5 picos de erva. Como é que é o negócio? Como é que é o negócio lá, filhote? A saga de Asgard é um dos arcos principais do anime Os Cavaleiros do Zodíaco, criado por Masami Kurumada. É exclusivo do anime, tendo sido criado pela produtora Toei Animation, porque a produção da série animada estava quase acompanhando a produção do mangá. É comum nos animes sagas fillers existirem. Foi inspirada no filme A Grande Batalha dos Deuses, que se passa em Asgard, sendo a primeira guerra contra um ser fora da religião grega, mas como sempre, envolvia religião. e inspirou personagens como Freya e Ragen, que foi baseado no protótipo de Midgar, e os próprios Guerreiros Deuses. E na saga exclusiva do mangá, Guerreiros Azuis. Ganhou muita admiração mesmo sendo filler, sendo a preferida de alguns fãs, o que fez a Toei não resgatar mais ela no futuro, mas sua popularidade fez ela ser recuperada em Soul of Gold. Olha aí! Mestre Anciões das Cinco Ervas. É o Mestre Ancião dos Cinco Picos das Ervas. Como é que é o negócio lá, filhote? É o Mestre Ancião dos Cinco Montes de Erva. Isso aí, isso aí. Esse arco de Asgard é um dos exemplos dos fillers que mais dão certo, cara. É um exemplo de como fazer um filler valer a pena. Opa! Primeiro de tudo, que é o arco em que eles introduzem as armaduras mais próximas do mangá, né? Porque... Essa saga, se a gente for levar em conta que ela só foi feita mesmo pra vender os bonequinhos... Mas Cavaleiros foi utilizado inteiro, né? Bonequinhos. Porque os bonequinhos saíram assim com a primeira armadura, com essa armadura de uma vez, né? Então, sabe? Mas, cara, eu acho que eles já poderiam ter feito direto a saga de Poseidon com essa armadura e fazer os bonequinhos, saca? Eu acho que foi mais aquela questão de acompanhar o mangá, né? E, cara, ficou muito foda, velho. Ficou, diga-se de passagem, ficou mais foda do que um bom pedaço oficial do anime ali. Não, um bom pedaço canônico ali do negócio. Apesar da saga de Asgard ser, tipo, mano, um dos melhores filmes que você tem e tudo, eu acho que ela puxa muito do que foi a saga da armadura de Sagitário. Ah, sim. A mecânica dela é exatamente a mesma. É matar os Capial lá. Ah, e lá vamos nós! Roubar a Safira de Odin e derrotar o chefão final, né? Ué, mas capial aí, tipo, não, cara, coitado dos caras. Mas capial. Aí a dinâmica do anime inteiro é essa, velho. Primeiro você começa nos Cavaleiros de Prata. Aí depois os Cavaleiros de Ouro. Depois os Generais Marinas. Só que é a mesma coisa. Ah, mas essa quest de ficar catando item por aí, matando poringa, é foda, velho. Ah, meu Deus. Do Mal hoje... Ah, eu tô falando, ultimamente o Do Mal tá muito empolgado, velho, mas vamos lá. Bom, o plot desse arco aqui, que foi o de Asgard, foi simplesmente o fato de a Hilda estar sendo possuída pelo Anel de Nibelungos e depois mandar os Guerreiros Deuses direto pro Santuário, que foi o que aconteceu no começo. E depois eles tiveram que se proteger, até porque os Cavaleiros de Bronze, né, nossos Bronze Boys, foram pra lá pra poder descobrir o que tá acontecendo naquela porra toda. Bronze Boys. The Bronze Boys. The Five Bronze Boys. É tipo, é quase uma boy band. Né, cara? Isso cai junto a galera ali. Everybody! Queima o cosmo! Ai, caralho. Meu Deus. E o interessante, assim, que quando a gente dá uma olhada aqui na pauta, a gente chega a justamente as constelações que fazem parte das estrelas que são as protetoras dos guerreiros deuses. Álvaro, você pode mandar essa aí pra gente? Vamos ver como é que tá o grego aqui. Episódio passado foi o alemão, agora é o grego. Tá ficando poliglota, hein, velho? Não. É que logo que ela recebe o anel, ela ganha o poder. Ganha. Ela faz os guerreiros deuses receberem as armaduras, né? Eu não sei se tá na ordem aqui, mas é a história. A estrela. Dub? De Alpha, que é o significado de árabe urso. Que coisa estranha. Merak de Beta, que é o significado de árabe de espírito. Árabe de espinha dorsal. Fecta. Como é que lê essa porra? Fecta. De Gama, significado do árabe coxa do urso. Megres de Delta, significado do árabe raiz da cauda. Aliote, que é de Epsilon? Eblipson? Tem uma impressora com esse nome? Epsilon. Na verdade. Isso é Epsilon. Na verdade, o que ele mostra é basicamente o começo, que é a Alpha, que é a estrela de Dub. Aí vem a Beta, que é a segunda estrela, que é a chamada Merak. Tem a Gama, que é a terceira estrela, que é a estrela chamada Fecta. Aí vem a quarta estrela, que é a Delta, que é o nome de Megris. Aí tem a Epsilon, que é a quinta estrela. Que é Aliot. Aí tem as duas estrelas que estão basicamente juntas. Que é a Zeta, né? Que seria a sexta estrela, né? As duas juntas, a sexta estrela. Que é a Mizar e a Alcor. E a última estrela da constelação, que é a Eta. Que é a Benetas. Nossa senhora, essa nem eu consegui. Benetnash. Obrigado. Olha, é que foi certo agora? Eu vi o primeiro episódio de hoje de novo só pra pegar essas porra. Na verdade, a pronúncia dela seria Benetonak. Benetonak, é essa porra aí. Todas elas têm palavras que vêm do árabe. Cada uma com seu significado. E se você jogar elas na constelação de Ursa Maior, ou também como é conhecido pelo pessoal, a constelação da carruagem de Odin, né? Todas, o significado árabe, seja a estrela do urso, espinha dorsal, coxa do urso, raiz da cauda, expresso rabo de ovelha, cavalo, cavaleiro e as filhas da ursa, elas fazem, digamos, um certo sentido, assim, em comparação à posição que elas tomam na constelação. Sim, exatamente. Agora, ô Dumal, traz o nome das personagens pra gente discutir cada um. Então, a gente tem a Hilda de Polaris, né? É a nova mestra do santuário, se você for ver. Essa eu quero ver o Edu imitar agora. Ai, caralho. Nossa, velho. Essa é difícil. Relaxa, Edu, não precisa imitar. Relaxa, mano, não precisa. Isso daí. Ou seja, ela, como recebeu o anel de Nibelungos, e ela fica sob influência do anel. Ela cria os Cavaleiros de Asgard, né? E, ou seja, ela meio que funciona como cabeça da saga toda, né? Então ela é a grande boss do final, né? Sim. Nós temos a Freya, que é a irmã mais nova da Hilda, né? Ela é meio... E oi? A Hilda é dublada pela Marli Bortoleto. Vamos trazer a quem é de direito a dublagem brasileira, né? Tanto na Gota Mágica quanto na Alamo. A Freya, né, dublada pela Cláudia Carli, ela é a irmã mais nova da Hilda, né? É a menina mais inocentezinha, tudo ali, que meio... Como você for ver na real, é a única pessoa sã da porra da saga toda, né? E os guerreiros deuses, né? Nós temos o Thor, que é o guerreiro deus responsável pela estrela de Fecta. Realmente ele é grande, ponto. Ele é grande pra cacete. É o guerreiro mais... tem mais força bruta acumulada, né? Sei lá, se a gente for fazer um comparativo dos Cavaleiros de Ouro... Cassius. Os Cavaleiros de... Cassius e o Aldebaran. Exatamente, o Aldebaran. O Aldebaran. Se fazer um comparativo com os Cavaleiros de Ouro, seria o Aldebaran da saga de Asgard, né? Uhum. Temos o Fenrir, que é o Cavaleiro Deus responsável pela estrela de Aliot. Peraí, eu dou mal. Quem luta contra o Thor... É o nosso... Seiya. É o Seiya. Que toma um cacete lindo no começo. Né, velho? Ah, chega pensando nos guerreiros deuses ali. Ah, você é bosta, cara. Eu enfrentei os Cavaleiros de Ouro. Quem é você perto dos Cavaleiros de Ouro? E vai lá e toma um cacete. Fala, não, agora eu vou lutar a sério. A gente não comentou no começo que foi o Misa, foi o Shido, foi o Shido ou o Bado que vai atrás da Saori no foi santuário? Foi o Shido. Não lembro. Foi o Shido. É o Shido, que ele vai primeiro no santuário, que ele derrota o Aldebaran com um golpe. Ó, oh, que coisa. Aí depois ele vai pra Grécia? Não fala, vai pro Japão. Onde que eles estão? Não, eles estão na Grécia. Sim, no santuário. Sim, que é onde fica o santuário. Ele só então, ele passa nas 12 ele casas, só vai lá. No Aldebaran, depois vai pra casa de Atena. Coito, cadê o. E cadê o. Isso é o meu nome do primeiro cara. Thor? Qual que é o nome? Thor? Não. O primeiro de. Mu? O Mu, cadê o Mu nessas horas pra parar? O Mu tava em Jamiel. Exato, o Mu tava em Jamiel consertando as armaduras dos caras. Cara, eu preciso fazer uma franquia, passar uma pro santuário também. Bom, vamos lá, do mal, continua aí. Bom, continua aqui então, vai, pelo Thor. O Thor foi dublado pelo Carlos Campanile, né, que a voz clássica de Urkutu. Então, ele luta, como o Jorge falou, ele luta com o Seiya, né? O principal golpe dele é o Hércules Titânico. Se eu não me engano, esse golpe ele já foi usado por algum outro cavaleiro, cara. Esse nome não é estranho. Não, no filme tem o Hércules Reluzente. Não, o Sócrates usa um parecido. É o Hércules alguma coisa também. É, e no filme do Abel tem o Hércules Reluzente. Bom, então, e ele acaba sendo derrotado pelo Seiya, né? O Seiya falou, ah, agora eu não vou brincar mais, venha cá, seu maldito! Mas ok, esse é o... Tocando os personagens aqui do Seiya com o Inuyasha. Por favor, né, do mal. Então, o próximo cavaleiro é o Fenrir, né? Fenrir é o... Desculpa, só de cortar, só pra quem não associou que a gente falou do Carlos Campanile, é pra quem não associar a voz, é a voz do Freeza do Dragon Ball. Olha aí! Exatamente. O Fenrir, ele é dublado tanto pelo Wendell Bezerra, quanto pelo Diego Marques. Então nós podemos falar que o Goku já foi derrotado pelo Seiya. Vixe! Pelo Shiryu. Então, o Shiryu podemos é maior dizer que o Jack Chan já teve Cosmo. Putz, grila. Então, o Ferreira, ele é o guerreiro deus de Aliot, né? Ele acaba lutando com o Shiryu. Shiryu arregaça ele pra variar. Não antes de ficar. O Fenrir, né? Comete aquele erro fatal de todo mundo que luta contra o Shiryu. Ah, as coisas que jamais podem acontecer numa luta contra o Shiryu, que é vitória garantida do Shiryu. É deixar ele cego e deixar ele tirar a armadura. É. Se acontecer uma das duas coisas, filho, você perdeu. É simples assim. Saca? É igual tomar o Raging Demon do Akuma. Acabou. Sabe? Então o Fenrir deixou o Shiryu cego, né, com sangue, pronto, perdeu. Assinou a derrota dele. Por aí. Podia ter ganho. Né, mas... Ok, vamos lá. Dumal, qual que é o próximo Guerreiro Deus aí? O próximo Guerreiro Deus aqui saiu do anime do Pokémon, que é o Mr. Bye. Ah, bye. Caralho. Que é o guerreiro deus da estrela de... Benetonak. Ai, caralho. O Hagen, perdão. O Mime, ele acaba lutando com Yoga. Não. Sim. Não. O Mime luta com o Shun. Ele é o carinha da harpa. Todos os caras de harpa têm que lutar com o Shun. É isso aí. Você não reparou. Isso é uma... Eu não sei porquê, mas... Pra mim... né? Pra mim, essa é a melhor luta do desenho inteiro, cara. É a luta do Mimi. Cara, eu gosto muito dessa luta do Hagen contra o Yoga. Não, é a segunda melhor luta do desenho, né, cara? Na verdade, a melhor luta é depois da luta do Mimi. Ah, não, tá certo. Eu li errado aqui na pauta. O Hagen que luta contra o Yoga e o Mimi luta contra o Shon. Sim. O Shon ganha do Mimi com aquele famoso golpe... Iki! É, o golpe, é o golpe mais poderoso do Shon. Yeah, baby! Yeah. Cara, mas nessa aí, eu vou te falar, tava difícil pro Shun conseguir vencer do Mimi, porque o Mimi era um cavaleiro bem diferente do tradicional, é. Tanto que o Ikki também passou um dobradinho pra poder ganhar do Mimi, saca? Não foi simples a vitória dele. É, não foi simples, mas foi, foi o maior estilo. Cheguei, venci, acabou, tô indo embora. É, não foi não, Ikki, demorou, né, uns 2-3 episódios pra eles ganharem, cara. Pô, ele deu um trabalhinho. Deu um trabalho, cara. Toda luta do Cavaleiros dura 2 ou 3 episódios. Sim. O golpe mais poderoso do Ikki, em vez de matar o Mimi, fez despertar o poder verdadeiro dele. Aí você já vê pelo nível do cara como que ele é, saca, velho? Não era um cavaleiro bostinha. É. Convenhamos que aí ele colocou muito o adversário que o Ikki enfrentou anteriormente no chinelo, porque aí você pega o Mimi que deu trabalho pro Ikki, e aí vê quem ele enfrentou antes do Mimi. O Shaka. Infelizmente. Mas deu trabalho. Mas que o Shaka deu trabalho pra caralho pro Ikki. Vamos dizer o que é verdade. Ou seja, só comprova que o Shaka é super valorizado. Ah, lá se lascado, não. Não, é porque o Shaka pensou a longo prazo, velho. Ele pensou assim, porra, não adianta, eu posso matar o cara 50 vezes, que o cara vai ressuscitar 50 vezes, então não adianta. Então vamos fazer uma coisa mais definitiva. Pá. Tipo, declarou um empate na luta, porque ele já viu que não ia ter fim. Até porque... Se matou junto. Até porque não era a intenção dele matar o Cavaleiro de Bronze, né, porra? Se ele lutasse a sério, o negócio tinha ficado ruim desde a primeira casa, mas vamos lá. Bom, continuando com os Cavaleiros Deus aqui, nós temos a luta, eu falei já antes, mas temos o Hagen, né, que acaba lutando com o Yoga de Cisne, e é uma luta legal, cara, porque, tipo, o Hagen, ele tem o poder de fogo e o Yoga tem o poder de gelo, então fica nesse embate de fogo e gelo, Yoga acaba lutando. Gerou um dos memes mais famosos, né, cara? O Hagen de Meraki, ele é dublado pelo Cassius Romero, né? E, cara, é um. Como você falou, chegou memes da porra dessa luta aí. E do mal, você esqueceu de dizer que quem dublou o Mimi de Beretnask lá, como é que é o nome? Sei lá, whatever, é a Fátima Noyar. Exatamente, mas como... Na verdade, um dos oponentes do Shun tem que ser dublado por uma mulher. Não, na verdade, quem dublou... A Fátima dublou o Mimi adolescente. Quem dublou ele, mesmo adulto, foi o Luiz Carlos de Moraes. Não, peraí. Quem dublou o Mimi criança e adolescente foi o Thiago Longo, cara. E foi a Fátima Noyá também. Mas em um episódio só. Cara, é que assim, tem muitos desses que são um episódio só, era aquela dublagem da Gota Mágica, onde eles, às vezes o cara não tava perto, o outro ia lá e dublava, não tinha problema. Depois que eles acertaram essa porra na Alamo... Pois é. É mais fácil você pegar da dublagem da Alamo, que já tá tudo certo, do que... Da Gota Mágica. A Gota Mágica, quando a Gota Mágica ela dublou os Cavaleiros, ela é bem antigo, né? É quando você tinha a abertura em francês, abertura, não é? Aquela... Que era a abertura francesa, que eles fizeram só em cima, só a musiquinha lá, que era aquela marchinha dos Guardiões do Universo. Né? continuando aqui, a gente tem o Cavaleiro Deus Alberic, de Megres. Cara, esse é o grandíssimo filho da puta da porra da saga toda, velho. Ele queria dominar o mundo! Exatamente! E eu não tô achando aqui quem é o dublador dele, cara. O Alberic... Foi o Sérgio Moreno. Foi quem? Sérgio Moreno. Sérgio Moreno, legal. Isso aí. É... O Alberic, ele é o grandíssimo filho da puta, por quê? Porque ele é o cara que ele sabia que a Hilda tava sob o feitiço do Anel de Nibelungo, né? E falou, beleza, vou passar a perna em todo mundo, reunir as figas de Odin, catar a armadura de Odin e dominar a porra toda, né? Mas aí, o nosso nobre dragão... Shiryu! Vai, filho da puta, vem cá. Shiryu dá um cacete no Alberic. Mas ele já tava sob efeito da batalha anterior, né? E aí ele já chegou meio cegueta lá, e aí não teve nem chance pro Alberic. Achei que já tava com o Limit Break despertado já, né? Yeah, baby! Yeah. Limit Break foi foda. Então, como a gente falou que tinha as duas estrelas juntas, né, que é Alcor e Mizar, nós temos também o Shido e o Bardo, que são, ó, irmãos gêmeos, que legal. O Shido é um dos guerreiros mais fortes, dos guerreiros deuses mais fortes, né, e foi o único a enfrentar um Cavaleiro de Ouro, ele lutou contra o Aldebaran. E por incrível que pareça, ganhou, né? Por incrível que pareça, ganhou. Tudo bem que o Seiya ganhou do Aldebaran, né? Ganhou não, né? Ele deu uma mamata lá, né? É, o Aldebaran deu uma puta de uma mamata, velho. Porque se o Aldebaran quisesse bater o Seiya, era dois palitos. É que, cara, esse negócio dos Cavaleiros de Bronze ganhar os Cavaleiros de Ouro, não existe, cara, não existe. Eles deixaram, né? É impossível, cara, porque os Cavaleiros de Ouro, eles são, tipo, infinitamente mais fortes que os Cavaleiros de Bronze. Por mais que o Seiya tenha... O poder do protagonismo. O poder do protagonista, cara. Esquece, mano. Os Cavaleiros de Ouro são muito mais fortes. Ah, bem isso, então. Mas assim, alguns deles só precisavam ser convencidos e os outros que insistiram deixaram os Cavaleiros de Bronze chegarem ao sétimo sentido. Aí não teve jeito. Mas, cara, sétimo, oitavo, décimo primeiro sentido, mano, pode despertar o que for, velho. Não passa. É que a saga dos Cavaleiros, da saga das 12 Casas, foi um negócio muito os Cavaleiros de Ouro subestimando os Cavaleiros de Bronze. E muito do fato das próprias armaduras de ouro rejeitando seus usuários. Mas um só rejeitou, cara. É. Só foi de câncer. Não, de câncer. É, mas é por causa que o Máscara da Morte, puta que pariu, né? Ele cagou no pau, né? Vamos dizer o que é verdade. Cara, eu me pergunto até hoje, por que a mãe desse cara dando nome pra ele? Não, ele vai se chamar Máscara da Morte! Mas eu acho que é tipo alcunha, saca? Acho que não é o nome verdadeiro dele, não. Eu procuro em todo lugar, ele não tem nome. É só Máscara da Morte. O nome do Máscara da Morte tá pior do que a cara do Kakashi. Ninguém nunca viu. Vamos chamar ele de Carlos. Joãozinho. O que combina, porque o local de treinamento do Máscara da Morte foi na Espanha. Olha, eu nem reparei. Então ele será José. Bom, enfim, continua aí, o do mal. Ok, deixa no José Cuervo de canto aí. A gente tem os irmãos, né? O Shido e o Bado, né? O Shido e o Bado, eles foram dublados pelo... O Shido foi dublado pelo Sidney Lila e o Bado pelo Luiz Antônio Lobo. E como são irmãos, eles também brigam com o Shun e com o Ikki, né? Pra variar. Então, aí fica naquela coisa tipo... Ah, não! Vocês são muito irmãos! Nossa! Eu respeito tanto o seu amor fraternal... Vocês são quase como marido e mulher. Não podem passar. Então o Bado acaba fraquejando num momento crítico da luta, assim, e o Shido acaba morrendo. Mas o Ikki trucida o Shido e vai embora, né? Claro, porque é assim que tem que ser. Bate e vai. Cavaleiro se perde muito, é muita conversa, cara. Se esses caras brigassem mais, conversassem menos. É, mas se brigasse. Mano, se brigasse mais e conversasse menos, Cavaleiros não teria 100 episódios. Né? Mas esses episódios mais legais. Mas enfim, aí a gente vê quando o Shun se põe a querer lutar, aí o que, que ele faz, né? Que é a luta entre o Shun e o Bado. Ah, sim, ele usa a tempestade polar. Tempestade polar não. Tempestade nebulosa. Tempestade polar é do nosso episódio 66. Não confunda com o seu personagem, Álvaro. É que o personagem do Álvaro tem muito em comum com o Shun. Mas tudo bem. Okay. E agora nós vamos pro Cavaleiro. Oh my god, fucking high! De dub. Mano, o Sigfrid é o cavaleiro mais foda. É o único cavaleiro que não perde pro poder do protagonista, cara. Mas ele tinha que ser chamado cavaleiro. Pode falar. Fala aí. Não, é que ele tinha que ser Sigfrid de Beowulf. Cara, porque ele, mano, é o cara que ele põe o pau na mesa, e ele rola e sai do restaurante o pau dele, assim. Ele só apontou ele, Beowulf! Não, mas... Ele é picudo mesmo, velho. Precisou baixar um general marina pra poder acabar com ele. E olha lá. É que ele ficou surdo só, porque ele não morreu, né? Exatamente. O Sigfrid, assim, ele traz bastante do guerreiro nórdico, né? Que é um guerreiro que ele derrota o dragão Fafnir, se banha com o sangue dele, né? Então ele é um guerreiro picudo pra caralho, né? Ele é dublado pela Tata Guarnieri. Pelo Tata Guarnieri. Pelo Tata Guarnieri. Ah, é Tata porque é nome de mulher, velho. Não sei. Então pelo Tata Guarnieri. Cara... Ele é o único guerreiro que não morre na batalha dos deuses aí. É, ele toma golpe do Shiryu, golpe do Seiya e continua de pé, velho. O ataque dele espala de Odin, o arregaço da porra. Pois é. Quase derrota o Seiya. Ele derrota, na verdade, né? Não, ele derrota, né? O Seiya quase não consegue se levantar. Mas aí quando o Seiya se levanta e ia começar a usar o poder do protagonismo, é isso que surge... O General Marina Sorento de Sirene. Exatamente. E, cara, é uma coisa que eu... na verdade, a única coisa que eu não gostei na saga de Poseidon... De Poseidon, caralho. Da milésima vez, pela saga de Asgard. É justamente isso, cara. Tipo, ela não tem um fim. Entendeu? A saga inteira, ela tem umas lutas legais. Tem momentos de batalha muito legal. O drama dos personagens é bem bacana. Isso. Só que a batalha final, ela não acontece, velho. O Sorento aparece. É, o Sorento... Acaba com a porra toda, aí você fica... Aí antes do Sigfrid cair pelas mãos do Sorento, ele tira a Safira de Odin do cinto e entrega pro Seiya, que vai lá pro final pra poder tentar recuperar de alguma maneira a armadura de Odin. É uma cena até muito, muito engraçada, porque ele não sabe o que fazer. Ele fica lá, minha armadura vem, tipo, igual o Homem-Aranha lá no Vai Teia! E aí a gente tem a cena final, que é a luta do Seiya contra a... Depois que o Seiya faz aquele espetáculo todo, vestindo a armadura de Odin, fazendo... Tipo, ninguém sabia que o Seiya sabia manusear uma espada, mas ok. Ah, isso é o protagonismo. Porque se você pegar a premissa do Cavaleiro de Atena, nenhum deles utiliza a arma. O único que utiliza a arma é o Cavaleiro de Libra. Então, a premissa ele mesmo está proibido de usar armas. Exato. Assim, mas a premissa é só o Cavaleiro de Libra saber manusear uma arma. Mas aí a gente pega o Seiya sabendo manusear uma espada longa. Que normalmente, pra quem não sabe, ele utiliza as duas mãos, né? Mas ok, ele utiliza com uma só. Ele é forte. Porque ele é forte. E aí, o momento mais forçado, quando ele vai e luta com a Hilda, né? o momento mais forçado, ele vai dar uma espadada na Hilda e o que que acontece? Ele só corta a porra do anel. Porque podia pelo menos cortar o dedo, né? Eu diria que, que do jeito que ele foi golpear com a espada, ele deveria ter cortado não só o anel, mas o dedo da Hilda e grande parte do ombro dela, velho. Era pra ele ter matado a desgramenta. Mas, cara, aí você entra com outro grande poder, que é o poder da censura. Ah, sim. Eles não poderiam mostrar isso no anime. Embora eu preferisse muito mais que mostrasse. Agora, pegando o gancho, né? Já que a gente conseguiu acabar com o arco de Asgard, a gente vai pro único número do mangá que seria no lugar desse arco, que é o arco dos Blue Warriors, ou Guerreiros Azuis. Os Guerreiros Azuis. Cara, Blue Warriors me lembra muito Samurai Warriors, velho. Sim, lembro. Só por causa de Warriors, pô. É. Warriors! Campaign Warriors! Pra quem acompanha o mangá, principalmente agora que ele tem o formato Tankobon, ele corresponde ao volume 13. Então, aí a gente é acompanhado, a gente é apresentado ao Blue Grad, que é o Grad Azul, que é justamente onde eles ficam lá na Sibéria. E aí a gente encontra a questão relacionada a uma saga solo do Hyoga. O Hyoga queria fazer um protagonismo. E aí a gente tem aqui algumas apresentações tem a apresentação da história e das personagens. Álvaro, você pode trazer os personagens dos Guerreiros Azuis? Os personagens, cadê aqui? Nós temos o Alex. Alex, qual é o Alex? Ou Alex, né? Para os Ele para é um os personagem íntimos. Que... Para os íntimos, Alexinho. Então, ele é um dos guerreiros de gelo que luta contra o Hyoga na aventura solo dele. Ele tem o intuito de dominar todas as terras do leste da Sibéria, sabe? Porque o Alex matou seu pai. Mas acabou sendo... Oi? Não, o que eu tava pensando aqui, enquanto o Alexer, ele quer só dominar o lado leste da Sibéria, a gente entra em contraste com o filho da puta que o do Mal citou antes, que o cara quer dominar o mundo inteiro, né? Ah, sim, esse aí pelo menos ele pensa pequenininho, cara, ele só quer ali o negocinho dele. Né? Onde que eu estava mesmo? É, basicamente como... Que você tava terminando de falar dele. O Alex, ele matou o seu pai, mas acabou sendo vencido pelo Hyoga. Que aí o Hyoga bateu nele. Mas Alex pede perdão final ao ver a sua irmã Nastassia. Estava prestes a morrer. Nastassia é nome de russo, né, cara? Natasha. Ou Natasha. Por isso que é perto da Sibéria, Rússia. Natasha, né? Estava prestes a morrer. Alexei, ou Alex... Ah, Alexei. Em forma russa do seu nome grego, Alexei, que significa defensor, aquele que socorre e que ajuda, em alguns casos é traduzido como protetor da humanidade. Pô, que é título. Esse título é muito grande pra um cara desses. Daenerys mandou um abraço agora. Né? O nome dele ainda tem algumas variações, que foi tipo o que eu falei, tem Alexis, Alexei, Alex, Alexoa, Alex... Ah, whatever. Alexu. Ai, caroço. Diz a lenda aí que o cromado talvez se inspirou no escritor soviético Alexei Tolstói, que é o autor de ficção da família... A família Verdoluk? E os Caminhos dos Tormentos, que é uma das frases mais marcantes. Todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Momento Chico. Reflexão. Chico Xavier. Momento Chico Xavier. Próximo. Alexei também é considerado como Alexandre. Também é como Alexandre, talvez seja a maior referência ao rei da Macedônia, Alexandre o Grande, famoso por suas conquistas pelo mundo, e lembrando que na história Alexei tem uma grande ambição de sair da sua terra para dominar o mundo. É, Cérebro também mandou um abraço dele. Ele tem também um ajudante chamado Pink? Yeah, baby! Yeah. Deve estar por aí. Deve estar por aí. Ou deve ser um dos Blue Warriors, mas ok. Vamos lá. Agora, então, o próximo. Agora temos a Anastácia, que só aparece também na história solo do Yoga. Que ela se matou. Olha, vamos falar um spoiler aqui. Quando ela quase se mata. Ah, ela quase se mata quando o Alexei e Ashley Show. quando matou o próprio pai. E o Yoga o salvou. Possui o mesmo nome da mãe do Yoga? Né? Ah, é? Será que ela é prima do Yoga? Pode ser, não sei. Acredito que não. Nastácia se... Nastácia? Nastácia? Chama ela, chama... Natividade. É, mas chama ela de Natália logo de uma vez que fica mais fácil. Não é mais fácil chamar de Natasha? Natasha, é. Natasha, Natália, que é a versão em latim do nome, mas tudo bem. Ou Nathalie, em francês também? Também serve. Ingrato. Você pode falar, a nascida do Natal. Né? Meu Deus, eu sou o pai dela. Entendedores entenderão. É, a nascida do Natal, aí, ó, Natasha. É, Natasha também é o nome da protagonista do romance russo A Guerra e Paz, que lembra também Tolstói. Meu Deus, esse povo tá muito inspirado nas coisas... É, mas você quer o quê? Esse pega fica todo da Rússia, então tudo que vai fazer referência vai fazer uma referência à Rússia. Só, né? Eu só tô esperando chegar na parte da vodka aqui, velho. Ah, não vai, vodka? Velho. Não vai. A vodka? É. A vodka é... É que no romance a Natasha Rostova, vodka, apaixona-se pelo príncipe Andrei Smirnov, filha de um fazendeiro fálido. Nossa, eu ia ler um fazendeiro fálido. Tá porra. Mas enfim, vamos seguir aqui no mangá, né? A gente segue pro próximo personagem, por favor, Álvaro. O próximo é Piotr. Que ele é o pai da porra toda dos dois, hein? Ele é o senhor das terras, senhor dos anéis. É o senhor das terras do Grade Azul, mas foi morto pelo próprio filho, Alexei. A gente tem que falar porque ele é conhecido por todos os nomes, cara, então... É, e... Ele também... E o legal é que Piotr é a forma... É como se fala em russo o nome Pedro. Ah, é Pedro? É, Pedrão. É Pedrão. Grande seu Pedro. Pedro. Pai da Natália e do Alex. É a falar, Pedro 90 só enfrenta quem aguenta. Nossa senhora, cara. Ah, o Alex enfrentou e matou o pai dele, né? Foi um patricídio. Mas... Pedricídio, então, né? Mas assim, basicamente... Agora é o momento de eu jogar o convidado na roda. Ô filhote, qual que é a história do Blue Warriors aí? Cara, você me colocou na parte que eu menos sei. Né? Então, né? É que a gente não leu essa porra, cara. Eu li faz muito tempo e eu não li de novo. Então, mas vamos lá. O plot da história é basicamente o seguinte... O Alexer, ele simplesmente vai lá, mata o pai dele e quer tomar a porra toda. E aí a Natasha, com medo de tudo virar uma tirania sem tamanho, chama o Yoga pra acabar com a porra toda. Na verdade, ele chega lá e é encontrado pelo molequinho que ajuda ele a pegar a armadura e tudo mais e papapás. E depois, aí o Yoga luta contra todo mundo, ganha de todo mundo e estabelece a paz na porra toda. Ou seja, Yoga vira o novo rei da Sibéria. Bem isso. Sim. E aí, tanto dos Guerreiros Azuis no mangá, quanto na saga de Asgard, do anime, a gente encontra aí depois o arco de Poseidon, que aí é material para o próximo episódio. Será? Será? Será que vem um episódio parte 3? Será não? Olha, vai vir um episódio parte 3. A gente tá começando a fazer as parte 2, então relaxa aí que tem mais um ou dois anos aí. Relaxa o anos que daqui uns 3, 4 anos aí a gente volta. Nossa senhora. Ok, vamos lá. E finalizando aqui o nosso episódio sobre o arco de Asgard, a gente agradece ao nosso convidado Eduardo Filhote. Edu, primeiro de tudo, brigadão aí por ter atendido o nosso chamado, e segundo, pode fazer o seu jabá aí. Cara, eu que agradeço aí o convite, brigadão mesmo, valeu, foi top ter participado aí. E quem quiser acompanhar mais um cadinho aí, pode acompanhar a gente lá no MachineCast, lá no nosso portal lá, a gente tem vários casts espalhados lá no nosso portal, mas eu sou co-host lá do nosso principal, que é o MachineCast, que a gente faz muitas viagens pelo tempo lá com muita nostalgia, fala sobre muita coisa, sobre filme, quadrinho, cinema, música, tudo com muito bom humor, muita coisa bacana lá. E sou host do lançado recentemente lá, Filhotinho Neném, que é o Pode Brisar, que é lançado lá também à parte, é um castzinho pequeno lá, de 5 minutos, sempre com uma brisa tranquila lá pra viajar um cadinho. Né? E tem também... e tem lá também o Cast of Tretas, que é uma arena de duelo lá entre podcasters, que rola muita treta, muito Hadouken, muita coisa louca. E o Freecast, que é sempre um tema maluco lá, com uma edição mais livre, pauta livre, tudo livre, e rola muito papo maluco lá, muito viajado. Aí tudo isso pode conferir lá no feed do MachineCast, que tá lá bacana, semanalmente, não falha. Isso aí. Edu, deixa eu perguntar uma coisa aí. No Diga. MachineCast, vocês falaram que eles falam sobre. Vocês falam sobre música também, não é? Sim. Mas vocês já falaram sobre Rage Against the Machine? Cara, ainda não. Mas é uma ótima épico, sugestão. Hein? Porque o MachineCast falando de Rage Against the Machine, então é. Ótimo. Inception! Inception puro. É, aí esse episódio vai se chamar Rage Against the Machine Cast. Pronto, falei. Nossa, velho! Ótimo! Excelente! Bom, agora vamos às opiniões. Filhote, a sua nota de 0 a 7 esferas pro arco de Asgard. Cara, eu dou 6 esferas pra Asgard. Olha aí. Muito top. É? Uma das melhores partes do anime. Assisti, reassisti. Tem lutas muito fodas. Só não é perfeito merecedora de 7 safiras de Odin, né? Porque... né? O número é o mesmo. O número é o mesmo. Só não é merecedor da 7, porque, né, igual o pessoal comentou aí, não é uma coisa fechadinha ali com um final de série, de temporada. É aquela coisa que só serviu de gancho pra começar outra temporada ali, não tem aquele encerramento bacana, bem planejado e tal. Sim. Mas ficou uma coisa bem amarrada, com ótimas lutas, com um ótimo enredo, ficou muito bom. Só o finalzinho que podia ser melhor, então ganha 6. Beleza. Dumal, tua nota. Cara, 6 bolas do dragão, e minha opinião é exatamente a mesma do Edu, cara. A série, essa saga, ela é muito bem arquitetada, tudo, tem um ritmo gostoso de assistir, ela te instiga, as lutas são muito bacanas, o background dos personagens é muito bem feito, só que ela peca no encerramento, né? Ela tem um puta cavaleiro foda, que é o Sigfrid. O cara era pra, tipo, deitar e rolar em cima dos Cavaleiros de Bronze. É, só que aí puxa o gancho pra saga de Poseidon e o Sorrento estraga a porra toda, entendeu? É, bem isso. Enfim. Álvaro? 7. Eu vou falar o quê? O Álvaro é beat de Cavaleiros do Zodíaco, ele não vai dar menos que 7. Não, não, não. Mas, Eu dou 7 porque eu gosto mesmo, mas todo mundo, a gente tem que concordar que o final dessa saga é uma bosta. Mas mesmo assim você deu 7. Claro, né? E eu concordo tanto com o Edu quanto com o do Mal. A minha nota pra questão toda aí é 6, justamente por causa do final. Não preciso ficar explicando muito mais coisa. De resto, um grande abraço a todos vocês ouvintes e até o próximo episódio. Até mais, falou pra vocês. Tchau, galera, é nóis. Valeu.